Será que Deus é gênio? Será que Deus é louco? Fez a estrela e o homem com instinto de monstro. Deu a letra de rap mais perfeita já criada, pra ser apreciada pelo fã de música clássica. E senhor, projeto homem não dá prêmio de inventor. Ele quer o que o gambé esmaga com rolo compressor. No incinerador, tal que ele cultiva pra se destruir. O que faz bisturi, tira bala na UTI. A técnica aqui é de enfermagem de guerra. Bomba atômica por um, palma mais de terra. Na água que você criou, que Jesus andou, navio negreiro navegou, matou pela cor. Depois da senzala, tortura na favela. Hitler morreu, mas tô no gueto judeu. Da nova era da catapulta, armadura ao míssil Tomahawk. Sempre se buscou a paz, mas através da morte. O caça com ogiva nuclear esconde a lua. No lago em vez de peixe, dois cuzão e a viatura. Luva de borracha, osso na sacola plástica. Mais um cemitério clandestino perto da minha casa. Não é pra curar AIDS, câncer, a tecnologia. Pro internauta trocar foto de pedofilia. Só vejo a solução eficaz, no nosso caso um meteoro. Tipo aquele que extinguiu os dinossauros. O homem estragou tudo. O homem estragou tudo. O homem estragou tudo. O homem estragou tudo. O homem estragou tudo. O homem estragou tudo. O homem estragou tudo. O homem estragou tudo. O homem imita Chaplin no cinema mudo. Na cena que ele chuta o globo do mundo. 1000 anos de civilização sem um dia de paz. Na chaminé cinza humana, a neve de Satanás. O soldado romano que crucificou seu filho reencarnou e tem arma distintivo. Tortura inocente pra sina tocar piano. A justiça que isso é divina. Pro dicharo cubano, seus animais são geneticamente modificados. Pitbull, Rottweiler, pro ladrão ficar em pedaços. Pena não se realizou o sonho de Luther King. E hoje se pavam pra Marte, mas o negro não é livre. Abraça que foi abolida a escravatura. Conta os pretos na TV, no outdoor da rua. Se o pai não tomar cuidado com a sua filha, a quadrilha exporta ela pro puteiro da Bolívia. No Nordeste eu não preciso de juiz pra adoção. A mãe dá os 5 filhos por um pacote de macarrão. Pra cada jovem europeu morto, puta que eu pariu. Morrem 200 de nós sem voz no Brasil. Lágrima no berçário, a criança nasceu cega. A mãe fumava crack e essa é a sequela. Até o carro alegórico na avenida perdeu a beleza. Com fascista sambando no logo da empresa. O homem estragou tudo. O homem estragou tudo. O homem estragou tudo. O homem estragou tudo. O homem estragou tudo. O homem estragou tudo. O homem estragou tudo. O homem estragou tudo. No milésimo gol do rei se ouvia. Não esqueçam da infância, eduque as criancinhas. 30 anos depois, o livro didático é uma nova e com silenciador acoplado. Ver o pôr do sol se tornou impossível. Atrás do muro da mansão ou do muro do presídio. Pra amenizar a programação educativa, reality show com striptease de vadia. O conceito de artista da TV brasileira varia Van Gogh e cortar mais do que uma orelha. Inventamos a luz, o clone e o computador e a foto pra registrar nossa história de horror. Colocamos mina terrestre e fazemos festa. Se o menino de outra raça termina de muleta sem perna, queria limpar a polvorada retina. Só lembrar da cesta de Jordan, drible de Garrincha, cruzado de Tyson, direto de ali, o negro que humilhou Hitler na Olimpíada de Berlim. O amor contra o ódio não tem chance. Ele é o chinês de Pequim contra a fila de tanques. O humano vem de fábrica com defeito, como a granada de mão dentro do peito. 7 dias e noites jogados no lixo. No pecado de Eva, o fim do mundo teve início. O homem estragou tudo. O homem estragou tudo. O homem estragou tudo. O homem estragou tudo.